nossa razão da viagem de umas férias para fugir. Mostra a razão da viagem de umas férias para fugir. Encontrei-te na paragem, no descer e no subir. Dei teu nome a toda a gente e a todos te quis chamar. Dei teu nome a toda a gente e a todos te quis chamar. Dei a tua voz ao vento e ao movimento o teu andar. Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Pintei a boca de rosa e verde, foste o gelado do meu verão. Foste a sombra do momento, tentação a experimentar. Foste a sombra do momento, tentação a experimentar. Foste a luz do salvamento, do regresso ao meu olhar. Tu foste em todas as formas, um país que eu nunca vi. Tu foste em todas as formas, um país que eu nunca vi. Velho sonho dos meus olhos e eu só te vi a ti. Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Pintei a boca de rosa e verde, foste o gelado do meu verão. Teu corpo, minha toalha, foste o sol da minha cor. Teu corpo, minha toalha, foste o sol da minha cor. Foste o mar da minha praia, tu foste o meu bronzeador. Hey! Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Foste a frescura da minha sede, andei contigo na minha mão. Pintei a boca de rosa e verde, foste o João.